Atlântida, Atlântida, Atlântida. Opa, uma da tarde, estamos chegando pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil com o Pretinho Básico ao vivão nesta quarta-feira gelada mais uma vez nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quarta-feira, 14 de junho, estamos com Coca-Cola, Abra a Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo que eu vou falar agora. Celular Nokia por apenas R$199 e vem com Claro Chip de brinde, só na Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho, os presentes? E aí, Everton, Mr. Opa, P, Cunha. Tudo bem, boa tarde, muito frio, muito tudo frio. Tudo bem, muito frio. Frio. É, muito mas frio. É isso aí mesmo, cara. Minha frase no Messenger hoje é a seguinte, ó: não me fale de frio, mexa-se. Ah, boa. Entendeu? Boa. Mexa-se. Boa. Move that fucking ass. Tem razão, porque o problema de sair da cama não é o frio, mas é o sono. Se você não tem sono, sai da cama e vai te mexer. Aí vai se mexer de uma vez. Deixa eu aproveitar a tua frase do Messenger e dizer que eu não tenho Messenger, mas eu propus que as pessoas colocassem no dia de hoje a seguinte frase: enquanto minha avó dorme, o copo sorri pra mim. É a dentadura da avó no copo. Muito bom. Fala aí, Maurício Amaral. Opa, tudo bem? Beleza, tudo bem, Porazinho? Eu tô bem, mano. Porã tá bem. Pessoal, Porã tá bem. Porã tá bem. Hoje tô vai bem, ser mano. Bom, tô seu Porã tá bem. Tô bem. Fala aí, KGzinho. E aí, beleza, boa tarde. Tudo certo, boa tarde. E a estrela móvel de hoje é ela. Roda, roda. E aí, Rodequinha, Rodequinha, que estampa outdoors, estampa outdoors. Banners. Estampa propaganda de TV, propaganda de rádio, de jornal, de uma famosa operadora de telefonia celular. É impressionante essa mulher é impressionante. Como eu li num blog hoje, blog de uma amiga, de quem? Já até vou dizer, gramadomagazine.com. .br, a tudo de bom, Rodaica. Aê, tudo de bom, é? Obrigada. A Rodaica que escolheu o dia mais frio do ano pra vir da TV até a rádio a pé. Eu olhei assim pra se ser, Rodaica? Deu uma pena, só uma trouxa pena. Vermelha, assim, Não, e na próxima semana eu vou subir do mesmo jeito com um cartaz na mão. Quero botar o carro no estacionamento mais próximo à porta. Porque não adianta, eu perco a minha vaga na TV e subo só até metade do morro, o resto é na pernada, então faço a pernada inteira, Isso é uma coisa impressionante, né? Todo e qualquer funcionário da RBS tem um carro. Sim. Né? E o estacionamento da firma fica lotado. Quem chega mais tarde não tem lugar pra botar o carro. É verdade, o que mais tem crescido na RBS é o estacionamento. É, tem que rever os salários, tem que baixar os salários da galera aí. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quarta-feira, dia da do propagandista de laboratório. O cara que leva lá as amostras grátis. Pô, cara, o meu pai fazia isso aí. Teu pai era propagandista de laboratório. Representante do laboratório. Esse cara ganha muito bem, esse profissional ganha muito bem. É verdade. Muito bem remunerado. Um abraço pro tio Pitty. Tio Pitty, abraço. Aí, o tio Pitty. Hoje é dia também dos pelados, né? Dos naturistas. Ah, é? Pessoal que vai estar encolhidinho hoje. Legal. Eu quero ver esse pessoal hoje praticando essa filosofia. Já que hoje é o dia, né? Eu juro que eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei dar uma volta ali no Marinha hoje. Mas não foi possível. Não conseguiu. Não, a saúde não permitiu. É, melhor não, né, cara? A saúde não permitiu. Melhor não. E também é dia da liberdade de pensamento. Hoje você deve. Legal. Você deve pensar tudo aquilo que se proíbe. Tô pensando. Você tem que pensar e efetivar tudo aquilo que você acha proibido. Então, exercite a liberdade de pensamento. Não aumenta o dia, porque o dia é só do pensamento, não é da atitude. É da liberdade de expressão, né? Sabe por quê? Ah, de expressão também. Sabe por quê? Hoje é o dia da liberdade de expressão, tudo. Diga. Porque hoje, 14 de julho, é o dia da queda da Bastilha, início da Revolução caiu Francesa. Caiu a Bastilha? Caiu. Aí que eu queria chegar. Verdade. Isso me lembra uma frase de Voltaire, tu tava lá, né, que diz o seguinte: Não concordo com uma palavra do que dizes, mas lutarei até o fim do meu dos meus dias pelo direito de dizê-las. É verdade. No vidro traseiro do meu carro essa aí hoje. Que era um iluminista responsável, um dos responsáveis pela Revolução. Tu tava lá, né, Cajé? Tava lá. Foi terrível, cara. Assunto, aliás, abordado pelo Pijama Show nesta madrugada. Exatamente, por isso que lembrei agora. Parabéns. Não era frio, né, Cajé? Foi a meia-noite, na virada. Maurício! É, verão lá, né? Era verão, é. Julho é verão, né, na França. Os destaques comentados do Clique RBS, depois de automóveis, agora são os televisores. É, a LG faz recall inédito de televisores de LCD. Ah, para. O recall pode envolver 66 mil aparelhos fabricados 2 anos atrás. Que legal. São 2 lotes de produtos. O primeiro lote é de aparelho de 32 polegadas. Outro modelo é de 42 polegadas. O problema está numa pecinha chamada capacitor. Que na prática... capaz, que na prática funciona como uma espécie de fusível que regula a entrada da energia no televisor. E agora, lendo esta notícia, eu me dou conta de que nós fomos premiados com este problema lá em casa. Recall já! Cara, eu vou levar a LCD, a TV de LCD na frente da loja da LG e vou jogar no chão. Não faz isso. E aí vou sapatear em cima, entendeu? Mas a gente tem uma TV lá em casa que tá há meses apresentando esse problema. Ela começa a piscar e daqui a pouco desliga sozinha. Mostrando claramente que é algum problema na entrada de energia, porque ela vai, entendeu? Vai falhando, falha e pimba. LG. Essa marca, né? LG. Sacou, base? Sacou aí, base? Alô, base. Atenção, vou levar a TV aí, base. Te vira. Santa Catarina registrou no amanhecer desta quarta-feira a menor temperatura do ano em todo o país. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram pause 7,8 graus negativos. Eu quero te dizer que eu vou pro Maranhão, só volto depois que o inverno passar, mano. Eu vou contigo, Paulo. Muito frio aqui, mano. 7 negativo é uma coisa muito triste. 8,8, né? A sensação térmica era de 20 negativo. Caraca! Cara, a sensação térmica vai muito embora, mais. Mas eu acredito agora que... é moda a sensação térmica. Né? Eu acredito que deva ter um momento da sensação térmica que não faça mais diferença qual é o frio que tá. Sim. Se tá menos 20, menos 40 ou menos 60... Fácil, né? Claro, vai pra Toronto lá, dar uma banda no inverno do Canadá, lá que vai ver que faz diferença, assim. Claro, menos 20, menos 60. Puxa, as orelhas, hoje, por exemplo, quebram. Hoje, né? Não tá tão frio. Hoje já tá uns 11 graus aqui em Porto Alegre agora. Ontem tava 8 essa hora. Não, mas o vento... É o vento que tá mais fraco. Eu achei mais frio hoje. É, hoje tá mais frio por causa do vento. Eu achei. É, então é a famosa sensação térmica, não é exatamente a temperatura. Então tá. Tá bem. Podia lançar uma garrafa térmica chamada Sensação, né? É. Sensação. Olha aí. Boa. Atenção, parabéns. Você é empresário. Bela jogada de marketing. Publicitário. Nova pesquisa aponta a liderança de Ângela Amin na disputa ao governo de Santa Catarina. A pesquisa Ibope Sinduscom mostra que ela lidera a disputa ao governo do estado com 37% das intenções de voto. Raimundo Colombo, do Democratas, aparece em segundo com 20% e Deli Salvati, do PT, em terceiro com 13%. Dá pra fazer uma brincadeira do Silvio com a Ângela Amin, né? Candidata ao governo de Santa Catarina, Ângela Amin, Ângela a nós, Ângela a vós. Ângela, tá beleza, hein? Olha, não, Maurício. Tá inspirado, tá inspirado hoje. É o calor. Fica quieto também. Maurício. Não, é absoluto. Que isso, por favor. Em Porto Alegre, legal, ladrões usam caneta preta para adulterar placa de carro furtado. É verdade, agora é o golpe da canetinha. Agentes da EPTC foram chamados para conferir a denúncia de um carro mal estacionado na rua Castro Alves. Ao averiguar a situação, os agentes desconfiaram da placa de um Honda Civic adulterada grosseiramente com caneta preta e consultaram a central pelo rádio. Descobriram que o veículo havia sido furtado no dia 19 de junho. Parou. Os números 5 e 0 da placa haviam sido alterados para 6 e 8, respectivamente, com o uso de uma caneta. Menos mal que não quiseram fazer 7. Daí não ia dar, né? Era o Manuel. O Cristiano, Manuel, do Brasil, Arcagia, como está aí? Realmente, nós não costumamos fazer esse tipo de coisa, né? Cara, mas tem uma coisa curiosa, nós costumamos fabricar outras placas. Tiramos aquela e colocamos uma outra com outra numeração. Hoje em dia, cara, todos os carros praticamente segurados são obrigados a usar um rastreador. né, as seguradoras impõem isso na hora de tu fechar o seguro. Tu tem que colocar o rastreador, porque é bom pra eles, né? Sim. É bom pra seguradora, claro, né? Claro. Teu carro é furtado, é roubado, desaparece, os caras vão lá, rastreiam e encontram o veículo. E é curioso eu que... Eu não tenho isso. Não, mas é verdade. Então eu vou dizer que eu acho que vocês estão em leve vantagem. Porque se o teu carro sumiu, desapareceu, não apareceu mais, é perda total. É. Aí se um carro que tem rastreador sumiu, foi lá avariado e tal, mas recuperado, encontrado, o cara, bota, aqui teu carro, prejuízo agora é teu. Não, mas aí por outro lado, teu... de repente o carro some e tu consegue achar o carro muito mais rápido, sem problema nenhum, transtorno é muito menor, porque tu tem que ficar esperando. Inclusive, a praxe dos bandidos é a seguinte, eles roubam o carro, deixam o carro num estacionamento de shopping por 2-3 dias até entenderem que o carro foi resgatado ou não. Aí se o carro estiver lá depois do 3º, 4º dia, os caras seguem, dão sequência no não trabalho. E aí o rastreador seria fundamental. Exatamente. Né? Aí fazem o que com o carro? Faz um assaltinho aqui. Levam para outro lugar, fazem uns assaltos ou depenam o carro. Vendem, né? Vendem um carro. Um carro nesse mercado. Um carro nesse mercado vale de R$1.000 a R$2.000. Cara, rouba o carro e já tem um receptador que vai desmontar o carro. Quando eu fui sequestrada, o meu sequestrador me disse que não adiantava eu procurar o carro depois, porque depois que eles tirassem tudo que interessasse, eles iriam botar fogo no carro. É verdade, o pessoal coloca fogo mesmo. Ou seja, além de tudo isso, deve ter um local onde eles botam fogo no carro e ninguém vê. Não tem nada a ver comigo isso aí, Magnata. Esse local de botar fogo no carro não tem nada a ver. Não, é muito antigo, né? A Maria gastou uma fortuna no shopping. Quando teve o carro roubado, levaram, colocaram no estacionamento do shopping, ela aproveitou e foi às compras. Ah, tá. Tá bem, Maria esperta. Tá bem, foram os destaques comentados do Clique RBS desta quarta-feira de muito frio no sul do Brasil. Hoje não temos o Marcelo, né? É verdade, mas temos eu, Fete. Vai fazer Marcelo... alguma coisinha, Marcelinho? Eu vou fazer. Teve um AVC, fazer... o Marcelo? Não, o Marcelo está operando desvio de septo. Ah, para! Está operando desvio de septo. Desde o tempo que ele fazia o Você Decide na Globo, certo. Uma vez tomou uma porrada lá do cara que não gostou mesmo, muito que ele falou, cara. Aí está operando hoje. E eu estou aqui com as notícias do plantão Bad News. Então fala, Marcelino. Cobra de 4,5 metros foge encontrada em galinheiro. Que isso? É verdade, amigo. A cobra foi lá procurar as galinhas. Que isso? Aconteceu na Suíça. Uma piton. Sabe o que é uma piton? É uma cobra piton. É verdade. Piton. Tinha escapado de uma casa em que estava em reforma. Réptil devorou uma galinha e matou outra, segundo a polícia. A outra não quis comer, só caso matou. Caso grave, a piton de 4,5 metros foi encontrada no último domingo dentro de um galinheiro em Fünsfeld. Aonde? Em Fünsfeld, na Suíça. O réptil devorou uma galinha e matou a outra. Que horror, será que ele tava gostando já de morar? Tava gostando sim, essa cobra é sem vergonha. Tá ali, a piton tinha escapado da casa que tava em reforma, isso já falei, produção. Tem imagens? Outra piton de 3,5 metros de comprimento foi encontrada no sótão da casa. Os dois répteis... Répteis. Tá escrito errado ali. Confiscados pelo serviço veterinário do cantão da Basileia. Parece um cocô essa cobra. Vocês foram lá na Suíça que aconteceu. A piton que gosta de devorar galinhas. Amanhã o Marcelo está de volta. Eu estou aqui quebrando galho no Bad News. Cala a boca, Marcelino. Obrigado, Marcelino. Vou calar minha boca agora. Cala a boca, então. Obrigado, Marcelino. É comigo mesmo. É nóis. Vai daí, Mr. P. Estava eu ontem em casa, eu no caso, o Jonas, de São Gabriel, com minha namorada, Daiane, quando do nada ela reclama o porquê eu não tinha assistido ao jogo Brasil e Holanda com ela. Meu Deus. Pô, por que mesmo? É a pergunta que não quer calar. Aí o que me surpreendeu não foi isso. O que mais me chocou foi quando ela disse o motivo do Brasil não ter ganho o jogo. Foi porque ele não assistiu com ela. O que vocês acham, diz ele aqui? Felipe Melo? Não. Dunga? Não. Júlio César? Não. Snyder? Não. Robin? Não. O culpado, ela disse, sou eu. Fui eu naquele dia. O Jonas Canales, porque assistia todos os outros jogos com ela. Uau. Aí, né, vocês já sabem, da próxima vez que forem reclamar da Copa, porque não teve feriado nacional anteontem, enfim, não foi o Felipe Melo, o culpado fui eu. Depois, mulheres ainda reclamam quando falam que mulher não entende de futebol. Ainda por cima é colorada. E o pior, olha, o louco disso é que o cara acaba assumindo a culpa mesmo, né, cara? Ele acaba assumindo a putz, claro, cara, eu vi todos os jogos, a gente ganhou, o único que eu não vi, a gente perdeu, a culpa é minha. E aí todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? E aí ele ainda diz que o pior é que ela brigou sério comigo e chorando. Abraço aos amigos Jonas Canales de São Gabriel. Só que pode acontecer o inverso também, e comigo aconteceu. Lembra que vocês ficavam aqui assistindo os jogos e comentando, né? Sim. E com o Alexandre, coitadinho, até me convidou pra vir, né? Sim. No primeiro, no segundo, eu não vim, porque assim, eu não tava realmente interessada no evento, né? Mas daí lá pelas tantas, eu pensei, bah, eu acho que eu vou agora, né? Vou lá dar uma força. Vocês aí, não entendem lupas, isso foi no dia da... Foi da Holanda que da o Brasil perdeu? Foi no dia da Holanda. Aí eu pensei rapidamente, vai que eu vou e, Brasil e eles perdem, porque eu já tava com o sentimento que ia perder. E eles vão cair em cima de mim, porque eu já não gosto do negócio. Fui lá onde eu sou intrusa, sou pé frio, e o Brasil perdeu por minha causa. Fiquei bem quieta, e o que que aconteceu? O Brasil perdeu. Toma, não então, é problema da pessoa aí, Ana. Então agora tá esclarecido. Além do Jonas, a Rodaica também é a culpada pelo Brasil ter perdido. Então era pra ter se ela tivesse vindo, o Brasil teria ganho. Pois eu já me cerquei de algumas atitudes preventivas quanto e contra a Rodaica. Por exemplo, no dia da final do Mundial do Internacional, lá em 2006, eu tranquei a Rodaica no quarto. Deu certo. Eu tava vendo o jogo na sala e eu tranquei ela no quarto, porque é batata. Ela chega na frente da TV, o adversário dá faz problema. Gol. O adversário faz gol. É, eu já pensei bem ali no Grêmio, ver se eles não querem dar uma reba, porque toda vez que eu entrar na sala, o Grêmio pode fazer um gol no Grenal. Aí é o seguinte, tem que falar com o doutor Meira. Vou lá falar com o doutor Meira. Aí, eu vou planejar agora. Cachezinho pro Grenal, doutor Meira. Rodaica, nossa. Obrigado, né, querida? Tem problema de com R. Eu quero te dizer e alertar, se porventura, né, evidente, o nosso arquirrival vencer, consegui, hein? Rapidamente. Estou embalado porque estou tomado pela decisão de, se porventura vencerem eles a Libertadores, nós estaremos sequestrando o Rodaica antes ainda, uma semana da decisão do Mundial, e aí colocaremos ela para assistir o jogo, juntamente com todos os demais gremistas, e faremos então com que o Inter perca, diferentemente do que aconteceu com o Barcelona. Mas perder a esposa, querido, certo? No final do Mundial. É do jogo. E nessa hora eu serei o nome do jogo. Ah, né? não te deixaremos trancada no quarto, como fez. Querido, tá bem, doutor Meira. Obrigado. Vai daí, Cajezinho. O que é um pontinho triste no sangue, Rodaica? Tempo! Nossa, um pontinho triste. Pai, eu sei! Ah, não, faço ideia. Então fala. É uma hemoglobina. Pelo menos tivesse franja, né? Emo sem H, né? Emo sem H. Claro. É o hemocentro onde os emos se encontram. É o hemocentro. Sim, tá claro. É o shopping dos emos. Muito bom essa. Foranzinho, o que que a mulher do Einstein disse quando ouviu pelado? Tem. Ah, cara, sei lá, que horror. Uau, que físico. É, essa era meio óbvia. Eureka que não ia ser. Féter, os pais de um garotinho viajam pra Chernobyl e nunca mais voltam. Qual o nome do filme? Tempo! Vão pra Chernobyl e nunca mais voltam. Tem alguma coisa a ver com o Césio? Eu vou te dar uma... Quase, dar é uma, por aí. É eu por vou aí. Te dar uma dica, eles saíram de férias. Saíram de férias. Os pais de um garotinho... Aliás, é legal, né? Passar as férias em Chernobyl. Nossa, assim, uma delícia. Um churrasquinho em Chernobyl. O Almir, eu fui pela dica da agência de viagens do Almir. Ele me disse que... Não vou matar. O urânio em que meus pais saíram de férias. Era difícil. Aí forçou a amizade, né, cara? Forçou, deu uma forçadinha. Finalmente, Mr. P, o que é um menino complexo? Tempo. O que é um menino complexo? Confúcio. Hã? Confúcio. Não. Confúcio. É o que tem a mãe real e o pai imaginário. Peraí, que eu tenho mais uma. Peraí, que eu tenho mais uma nesse clima aí. Tá? Estão em um carro Wagner Love, Adriano e Bruno. Quem está dirigindo? Estão em um carro Wagner Love, Adriano e Bruno. Quem está dirigindo? O macarrão. Não? O agente penitenciário. Não, a polícia, né, meu? Pois é. A polícia. Acertou. E, pô, e o Flamengo é impressionante, né? Cara, sabe a capacidade que agora é o Ronaldinho Gaúcho. Isso. Que provavelmente vinha jogar no Flamengo. E hoje o Zico deu uma entrevista, o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, né? Que hoje é dirigente lá do Flamengo também. deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não vai mais aceitar nenhum tipo de indisciplina que comprometa a idoneidade do clube. Então, mas agora os caras estão querendo contratar o Ronaldinho Gaúcho, né? Não, mas ele diz que o goleiro, o substituto do Bruno, tem problemas também, né? Meu Deus. De histórico. Mas sabe que tem uma solução. Ah, é? Mulher, é mesmo, bater em mulher. Ele se espelha no Bruno, né? A formação, né, meu? A formação. Mas o Ronaldinho Gaúcho tem um comportamento como cidadão correto. Na boa. Sem dúvida, até só porque ele ajuda muita gente. Mas isso aconteceu porque agora eles começaram a levantar que os jogadores fazem essas orgias, que eventualmente batem em mulher. Existe a violência. Mas eu tenho uma solução pro Flamengo. Eu acho que eles podiam botar o Dunga de técnico e aí ele mantém aquele regime rígido entre os jogadores. Mas o Dunga já não deu mais. Eles restabelecem o. A filosofia do Dunga já. Ou contratar o Mel Gibson, né? De centroavante também. Bom, daí pelo menos. Bate de mulher, né? Tá com problemas. Tá com problemas. Agora, né, condenar, julgar a orgia fica difícil, né? Porque a orgia faz parte do mundo, convenhamos. E outra, né, cara? Desde que o mundo é mundo. Salta aos olhos porque são jogadores de futebol, né, cara? Mas há empresários, médicos, radialistas, há toda a categoria faz orgia, entendeu? Claro. Seja gastronômica. Claro. Não, rango, se encontra pra fazer rango, toma trago, jogar bola. É só porque junto com essa notícia veio um pouco mais. Mais, né? Claro. Porque eles iam além do que é o prazer, né? E partiam pra violência. Isso aí não pode. E uso de droga, uma coisa que é proibido pra atleta, né, cara? Não pode. Pra atleta não pode. Pra todo mundo. Não, ok, cara, mas acontece que todo mundo que usa droga e não é atleta, passa... batido. O atleta não passa batido porque tem um exame antidoping. E aí tu é pego no exame antidoping, aí tua carreira vai pro saco, né? E ele depende da saúde pro desempenho profissional, que não é só a questão do dia a dia, né? Exato. Uma época eu tentei ser atleta de ponta, né? De ponta é ótimo, porque é aquele que chega, né? Fiquei inspirado, né, com o negócio do Usain Bolt, que é jamaicano. Eu achei que, de repente, eu tinha uma chance, né, Magneto? Sabe como é que é? A música tá cada vez mais difícil. O Michael Phelps também, né, Paulo? O grande Michael Phelps nunca mais apareceu, então tô te esperando, hein? Eu tava olhando a propaganda da Gillette, a Gillette 13, eu acho. Ali tá o Thierry Henry. O Rafa Marques e o Kaká. Rafa Marques, o Kaká e o Messi. O Messi é na versão de Buenos Aires. São dois. A mesma propaganda, só que com o Messi em vez do Kaká. E tinha o Tiger Woods. Quero chegar. O Henrique botou a mão e o mundo inteiro condenou ele. O Tiger Woods. O Kaká, que não desempenhou uma boa Copa. E teoricamente seriam os quatro inquestionáveis no mundo inteiro por uma propaganda, né? Olha o que é o tempo. Só o Federer ali ainda, né? Só um registro. Bem registrado. Fala aí, Rodaiquinha. Tem um e-mail pra ler pra ti depois aqui. Manda aí. Visitando uma nona bem italiana. Aqui no Brasil, uma nona italiana tá explicando onde é que é o seu novo apartamento pro neto que vai visitar ele. Vai visitar a avó com a sua mulher. Então ela explica: quando vocês chegarem no prédio, a porta da frente tem um grande painel. Io moro no apartamento 301. E eu não sei fazer sotaque italiano. Parece os italianos da novela. Eu adoro. É um pouco português, um pouco italiano. Vero. Apertem o botão do interfone com o cotovelo que eu abro a porta. Entrem com o elevador, está à direita. Aperta o trem com o cotovelo. Quando sair do elevador e meu apartamento na esquerda. Com o cotovelo, apertem a campainha. Por que com o cotovelo? Foi o que o Aneto perguntou. Mas, vó, mas por que com o cotovelo, vó? Mas o quê? Tô não vindo de mão vazia? Não pode. Ô, nona, não, mas eu tô indo lá da casa pra comer, nona. Vem com duas mãos cheias, nona. Tem que levar umas coisinhas. Tem gente de sacola, né? Pra tem nona, de levar uns trocinhos. Era bom ir na casa da vó. Continua sendo, é que eu não vou mais na casa da vó. Com tanta frequência quanto eu ia quando eu era criança e tal, né? Tem as duas avós vivas as duas. E era bom passar tarde na casa da avó, né, cara? Bife milanesa da avó era Nossa! Sabe que, curiosamente, essa madrugada no pijama a gente falou muito sobre isso e nós tava pensando como será a lembrança dentro de 30 anos daqueles que hoje têm seus 10 em relação aos seus avós, porque vai ser diferente a simbologia. Parece que são mais jovens, né? Exatamente. Fazem outras coisas. Isso, que tipo de comportamento as pessoas vão lembrar dos seus avós. Uma avó de 60, 70 não é mais aquela velhinha, né? Yes. A avó de 70 vai na academia. Não, e vejam vocês, a Rodaica tem 35 anos e, já tem uma filha de 17, ela já é apta, por exemplo, a ser avó. Sim. Entendeu? Melhor não, né? Não, é melhor não. Melhor não. Mas o que eu quero dizer, da possibilidade de ser avó aos 35 anos. A possibilidade real existe. Eu vou querer que meu neto me chame de Vove. Uma coisa mais, entendeu? Vove. É, uma moderna. Voves. É mami, Vove, papi. E aí, ô porazinho? E tu vai ser o Vove. Tu não vai escapar ileso. Você vou junto. Isso é certo. Você vou, vamos lá. Coisa bonita. Coisa bonita. Coisa bonita. Jogar meu bola com meu neto. O meu nome é Carlos e eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Estou enviando esta piada para o Porã. Piada velha do Porã! Apoio! Pilhas pica, porque pica dura. Olha, essa aí dura mesmo, cara. Aliás, não é pica, é espica, né? A marca daqueles radinhos, né? Radinho Sim. antigo, clássico, radinho da Primeira Guerra Mundial. Espica. É a marca. O cachê não lembra. Ah, não, então nem existiu se o cachê não lembra. É que o cachê não lembrar, cara. Sabe como é que olha é? Que maluco. A idade permite que ele não lembre. Agora eu lembrei de um sonho que eu tive essa noite, cara. Sonhei com muitos aparelhos de rádio antigo, cara. E agora tu falou em rádio antigo. E agora eu falei em rádio antigo e me lembrei do meu sonho. Olha que loucura. Tá tudo interligado. São os ETs, cara. São os ETs. Vai, Porazinho. Então, vamos à piada. A bichinha foi visitar a outra, chegando na casa da bichinha. Curiosa como ela só, descobriu que a amiga tinha um guarda-roupa cheio de canivete suíço. A bicha colecionava canivete suíço. Bicha violenta. Havia ali no mínimo uns 3 mil canivetes suíços. Aí a outra bicha pirou, a bicha amiga pirou, né? E disse, que isso, bicha louca? Pra que tantos canivetes suíços? Ai, pois é, colega, isso aí é um investimento pro futuro. Como assim? Menina, você não imagina o que um escoteirinho faz por um canivete suíço. Ai, que beleza. Esses dias eu estava no supermercado e fui abordado por um grupo de escoteiros, gurizadinha bacana, que ouve o programa, e eu fiquei pensando, cara, como vocês são uns animais, cara. Tu não estava na época. Falando mal dos escoteirinhos, na ocasião tu não estava, acho que tu estava tirando umas férias. É, não estava, exato. O culpado é ele, é verdade. E aí o chefe dos escoteiros falou pra mim, pô, pede pros guris lá não se deitar na cabeça dos guris, os guris são tudo gente boa. E aí, vocês, seus animais. Só porque eu lembrei da frase que eu não vou repetir aqui. Não repete. Pra não dar mais polêmica. Não, mas só porque eu lembrei da frase aquela tradicional que o escoteiro. Não repete. Oh, eu gosto do escoteiro também. Deixa eu terminar aqui, porque o Carlos pede aqui um abraço pro pessoal da ProDVD Goulart. Oh. Tá? E avisa ao Fetter que eu digitalizo negativos e passo tudo pra DVD. Pô, bacana, ou seja, posso transformar os negativos dele em fotos digital, tudo por um real. Uhum. Um realzinho a foto. Cabe tudo num único DVD. Um abraço, qualquer coisa, ele pode mandar um e-mail. Manda um e-mail pra tu. Ah, como é que é? Ele Carlos revela de Itajaí. As digitais em palpáveis? Não, ao contrário. Digitaliza os negativos. Isso, ao contrário, os negativos inverso. Certo? Por favor, ler do Pretinho das 13 horas na presença da Rodaica. Agora sim. Oi, meu nome é Cleise. E gostaria de pedir permissão para usar o espaço do programa para fazer um agradecimento a uma pessoa especial. A Rodaica, isso mesmo. Na última sexta, meu marido Marcelo e eu fomos pela primeira vez na reunião dançante, que por sinal é maravilhosa, adoramos. Fui com um propósito em especial, para ver a Rodaica de perto e quem sabe dar nela um abraço, tirar uma foto e falar para ela o quanto a admiro e admiro seus pensamentos. Já faz algum tempo que gosto dela. Não sei quando e nem como começou, só sei que a admiro muito. E aquela festa foi mais do que eu imaginava que poderia ser. E olha que eu imaginei muito. Tava tão ansiosa que nem consegui comer direito naquele dia. Quando subi no palco e pude vê-la de perto, abraçá-la, tocar nela, nossa, nem sei descrever o que eu senti. Pessoal, Rodaica tá chorando. A emoção foi tão grande que eu não cabia em mim, parecia estar sonhando. Ela foi maravilhosa, aliás, ela e o Fetter, muito queridos e simpáticos. E ainda pra minha noite ficar completa, ela me escolheu para dar o primeiro vinil da noite. Olá! Aí sim, eu nem pude acreditar. Para alguns pode ser um gesto simples, mas para mim foi maravilhoso, inesquecível. Pô, que noite, hein? Nós, nem preciso dizer que agora somos frequentadores assíduos da reunião dançante e estamos iniciando, aliás, indicando para nossos amigos também. Já estamos convidando uma galera para ir na próxima, que é em agosto. Um abraço a todos vocês e parabéns pelo Pretinho Básico. E é claro, um beijão especial pra Rodaica, que é a pessoa linda e iluminada que eu adoro. Mandem um beijo pra mim e pro meu marido Marcelo, que a cada dia que passa, amo mais. Gostaria que entregassem este e-mail para a Rodaica. Obrigada, mandou aqui a Cleise. Obrigado, Cleise. Eu lembro bem da Cleise, porque ela chegou lá feliz mesmo, que ela queria ir na reunião e tal, e aí nos abraçou, tirou fotos. E aí, na hora que o Alexandre começa a tocar no vinil, no aparelho, no toca-discos, ele tira o vinil ali do aparelho e vai presenteando as pessoas. Ah, é? Qual era o vinil, te lembra? Não, eu acho que era New Order. Tu toca e dá, toca e dá. Não, e essa vez ele deu depois o toca-discos no final. É verdade. O aparelho, entendeu? E aí, como essa menina, esse casal tinha chegado, conversado com a gente antes, na hora de dar o primeiro, vou dar pra ela, que é a primeira reunião dançante dela e tal. Então eu lembro agora, bem. Agora, nas próximas reuniões dançantes, todo mundo vai chegar e conversar com ele, tirar foto, querendo ganhar um vinil. Agora, tu tem que, assim, ó, Pet Shop Boys, Madonna, New Order, o que mais teve de vinil? De tudo, cara. Santa Esmeralda, vinil, cara. Imagina tudo que foi produzido de vinil até 70, hoje. 80. Na semana da reunião dançante, eu me toco pros sebos de vinil que tem em Porto Alegre, faço um rancho. E aí lá, obviamente, os de bom estado, né? É muito Posso legal. Posso te lançar uns vinil da tribo aí, de repente? Acho que não dá. Da tribo não vai rolar, pra meter lá na festa. Rola lá. Atrapalhou, Paulo. Um reggae na estrada. 28 para as duas, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Ah, duas ofertas então nessa saideira de primeira meia hora, primeira metade do programa. Meu nome é Rafael Santiago, tenho um teclado Casio modelo CTK 2100 que quero vender. Tá novinho na caixa com nota fiscal e tudo. Paguei 600 pila e tô vendendo por 300. Ou troco por baixo. Informações pelo e-mail rafaels114@hotmail.com. rafaels114@hotmail.com. Mais um, amigos, peço-lhes que divulguem esta iniciativa. Venho por meio desta oferecer mão de obra para serviço voluntário. Sabemos da necessidade desse tipo de ação, porém, às vezes, nos sentimos tão distantes das pessoas, apesar de estarmos sempre numa multidão, que acabamos não fazendo nada para ajudar. Porém, os desejos de ajudar aos outros ou engajar-se em iniciativas de práticas de bem comum estão sempre presentes no nosso inconsciente. Pô, que bacana isso aqui, cara. Ela tá, ele ou ela está se oferecendo para ajudar isso aí, em alguma... Exatamente, algum voluntariado, assim. Uhum. Tendo vontade, é possível muita coisa, desde ensinar noções sobre informática ou até mesmo treinar uma escolinha de futebol. Pois bem, basta saber onde, como e com quem. Eu moro em Canoas e é tranquilo, na região metropolitana. E-mail para João Paulo Voluntário, @bradesco.com.br. Valeu, pessoal. Manda um planejamento aí, doutor Meira. Um planejamento, né, João Carlos? E um exatamente, doutor Alceu. Data bem até, João. Para minha esposa. Muito obrigado, João Paulo, aí pela... Cada um mandou um nome diferente, um de João Carlos ou de João César. É, João Paulo, cara. João, qual é o João? Isso por enquanto, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil e também para todo mundo pela internet atlântida.com.br. Muito obrigado a você que acessa o site da Atlântida, você coloca o site da Atlântida na condição de um dos sites mais acessados de rádio da América Latina. Sabiam disso? Sabiam disso? Estes 2 milhões de acessos no mês no site da Atlântida coloca a Atlântida como uma das rádios mais acessadas pela internet na América Latina. Olha! Isto não é pouca coisa. Não, não é, não. Não é verdade, doutor Alceu? É verdade! É verdade, Pedro! Cala a boca, Marcelino! Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola na nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pepper e o Figueirense, doutor Pepper. Oh, é que houve? Enfiou dois cocos no Vila Nova e é vice-líder da CLB. Tá com a linguagem. Tá com a linguagem ali na ponta da língua, né, doutor? Terminasse hoje a CLB, o Figueira ia estar na Série A. Tá bom. A notícia ruim é que o Náutico também ia estar, né? Porque o Náutico assumiu a liderança da Série B. Cara, eu queria que caísse uma bomba no estádio do Náutico. Os aflitos aquele que é isso? Implodissem aquela vazio, lá. Podia estar tá vazio. Acabou, podia estar tá vazio. São vazio. Seis pontos acabou, garantidos acabou. Pro Grêmio Náutico na Série A. Ah, isso é verdade. Mas. Tá, então vamos. Vamos, Náutico! É, papo aberto. E a Espanha, doutor Pepe? O que tem a Espanha, doutor Alceu? É líder do ranking da pipa. Ah, bom. Ah, pois então. Passou todo mundo agora, fúria. Puta, que loucura, Brasil falando em fúria. O Brasil caiu pra terceiro, doutor Eber. É, mesmo? Segundo. A Holanda. E olha que loucura a Holanda, né? Ganhou todos os jogos da... Foi perder a final. Da eliminatória, ganhou todos os jogos da Copa do Mundo e perdeu a final. Que ironia, cara. Eles perderam no, na prorrogação, né? Não sei na se conta. Ainda. Conta, time... conta. É? Conta, só não conta se é pênalti. Que coisa inacreditável, né? Se é pênalti, mas não mereceu, não mereceu. O Uruguai subiu bastante, tá em sexto. Olha aí, cara. Atrás da Argentina que tá em quinto. A França caiu? Despencou. Despencou. É, bata a Eslovênia que tá em décimo. A Rodaica tá adorando o assunto. Também. A Rodaica tá num interesse. Quando a mulher vira a cabecinha pro lado e coça aqui atrás. Como que de que eu tô fazendo aqui? Não tá nem. Tá, tá não, longe, fico tranquila. Só que eu não. Melhor não te envolver, né? Melhor Rodaica, não. Melhor. Quando não. Tu chega em casa e vai falar uma coisa pra tua mulher, pá, tu sabe o que ela, e ela faz aqui, ó. Desisto. Na cabeça. Cabeça tá longe, né? Não era. Era isso. Era isso, doutor. De noite tem o Brasileirão aí, falamos isso, às 6:30. Falamos às 6:30. Hoje é que dia maravilhoso. Que voltaremos saudade à realidade, que eu estava das quartas-feiras. O que vai acontecer hoje, pelo amor hoje de Deus? Hoje tem rodada da Série A do Brasileirão. Das 7:30 até meia-noite. Que voltou essa bobajada. 7:30 até meia-noite. Bobajada não. Hoje tu tá liberada pra sair com as tuas amigas e jogar Nilcom. Então tá ótimo. É bom que tá uma temperatura agradável hoje à noite pra sair, né? Vai jogar um pokerzinho com as amigas, fumar um charuto. Isso, certo. Prezados pretinhos, sobre o assunto palmadinhas. Olha só, eu tenho 20 anos de idade, hoje já ocupo um alto cargo dentro de uma empresa. E trabalho diretamente com projetos para o governo federal. Mas agradeço isso à minha mãe, pois quando eu era menor... tinha esses corretivos. Oh. E, querido Mr. P, também sim. Já levei algumas surras na vida. Opa. Mas nada disso comprometeu minha educação. Pelo contrário, eram seguidas de longas conversas e explicações. Acho uma vergonha hoje crianças não poderem ser corrigidas da maneira que seus pais acham melhor. É claro que existem exceções, mas na maioria das vezes os pais sabem o que fazem. Bom, tá aí, tô expressando o que sinto e o que penso. John Lennon, de Florianópolis. Adoro outro? Vocês. Opa. Manda um A velha! Pra mim, John Lennon tá em Floripa, cara. Palmadinha, velha, palmadinha. Escuta vocês. Peraí, mas eu acho que é o mesmo John Lennon, será que é? Será que é o mesmo? Outra aquele era de São Chico. Ah, de São Chico. É, cara, é outro John Lennon. Ah, o John Lennon tá morando em Floripa. Se mudou, saiu de São Chico, foi pra Floripa. É verdade. Tá brincando de esconde-esconde. Só porque nós dissemos, John Lennon. Não tá em São Chico, ele ou o ou não, ou o John Lennon é onipresente. É verdade, sim, também. Porque eu não duvido. Ontem à tarde eu tava no centro, em Porto Alegre, dando uma volta ali, e um menino me abordou pra falar do Pretinho, o nome dele era John Lennon. Ah, não! Pediu até pra eu escrever um beijo, pra mandar pra mãe John dele Lennon, e tal, e o nome dele é John Lennon. Não, cara, eu vou dizer mais, tem um coleguinha do meu filho da escola que é John Lennon. Sério, é Porã? Tô te falando, é uma tendência, né? Sim, porque o John Lennon é uma injustiça, na verdade, com o Paul. É isso que eu ia dizer. É uma injustiça com o Paul McCartney, cara. Mas o Paul tem o Paul. Mas é porque ele ainda tá vivo. Não, o Paul McCartney não morreu. Não, eu acho que o problema é que as pessoas não sabem como é que escreve McCartney. Sim, mas na verdade, John Lennon, esta é a prova de que realmente não morreu. Ele se multiplicou. É verdade. Isso aí. Tá, e o George Harrison. O Beatle George, que já morreu também. Esse aí fica pro Júpiter Maçã. Não é popular. Mas o Júpiter Maçã fez uma música pra ele. Fez uma música do Beatle George. Já deu. Ah, tá, e bom? O George não sonhou, né? Não sonhou o George. Só quem sonhou foi o John. Então... Não, mas o sonho acabou. Ah, isso é o que dizem. Mas não, ele o Armando disse que aí. Não. Armando da Confeitaria Itália ontem falou que não acabou. Olha aí, ó. Aliás, que sonho, hein, Armando? Aí, falando, manda bala aí, Pi. Falando nos filhos, pais, tem um outro e-mail aqui do Adair. Adair! Seu filho não tem um coleguinha chamado Adair? Não, Adair não. Adair Júnior. Adair não tem. Adair não rolou. Amigos, se os pais de hoje batessem nos filhos, mas fossem pais de verdade, não teríamos filhos soltos pela rua aí, nas drogas, etc. Meu pai me dava verdadeiras surras, mas nunca deixou ninguém tocar um dedo em mim. Boa. Tenho quatro filhos que criei com muito carinho, mas também tomaram umas boas palmadinhas. E são todos adultos, trabalhadores e honestos. E moramos em uma vila onde tem violência e drogas. Respeitam pai, mãe e todos os mais velhos. Aí, abração, sou ouvinte dele que começou o Pretinho. Meus parabéns, depois que mudou o formato, ficou show. Abraço a todos. Adair! Adair! Adair! Adair é sucesso. Sempre é legal lembrar, né, cara, que nos dias de hoje, onde tudo é tão rápido, tudo é tão... As ideias, os gestos de bondade se evaporam no ar, né, cara? É sempre bom lembrar que lugar de filho é debaixo da asa do pai e da mãe, cara. Não dá pra perder as crianças de vista. Se você largar o seu filho, alguém vai adotar, entre aspas. Acho que eu vou fazer uma música, não perca as crianças de vista. Não, já fizeram, Pause. Já fizeram. E não pode ser, é isso que é o mais importante, em especial pra esses que estão mandando seus e-mails, falando que ou receberam palmadinhas ou deram palmadinhas. É importante salientar que eu não tô aqui, ou qualquer um de nós, em defesa da não palmada ou da palmada. O que não pode acontecer é a palmada virar uma regra e ninguém pode partir em defesa da palmada. É o inverso. Nós temos que partir em defesa da não palmada. Agora, o recurso da palmada é uma discussão de direito a cada um, em especial os pais. Isso aí, dentro isso de aí. Casa, né? Na zero hora de hoje tem uma... Este foi o editorial do Pretinho. Olha, merecia o editorial. Obrigado. O Lula tá com sim, o Lula que propôs. Assinou, inclusive. Né? Assinou uma lei proibindo. Tem hoje. Assinou hoje. As fragrâncias mais bizarras do mundo. Ui! Aroma de funeral. Nossa. O funeral Home Scent é uma coletânea de aromas das flores mais usadas em funerais. Crisântemos, lírios e outras flores brancas estão na lista de componentes. Ah, esse é o cheiro. Ele vem nas formas de colônias e sabonete líquido. Que legal. Pode ser um bom presente pra aquela sua tia estranha que adora ir em funerais. Então aquela tia que já vai com cheirinho, já tá pra morrer, vai se acostumando com cheiro, que né? Que isso, pô. Spray Burger King. Ui, que nojo. Uma colônia com cheiro de carne que pode ser adquirida através do site da empresa por menos de $4. Isso realmente existe. Chamada Flame. Ah, não, mas então não deve ser o cheiro do Burger King, da comida. É vendido pelo Burger King. A descrição da Flame é um aroma de sedução com cheiro de churrasquinho. Ah, mas eu ia falar uma coisa, cara. É coisa boa quando tu sente aquele cheirinho de comida vindo do teu vizinho. É verdade. É bom aquele cheirinho de feijão, cheirinho de bife. Do bife na chapa. Churrasco. E aí o cheirinho do Burger King também deve ser bom, né? Claro que sim. Mas não pra besuntar o teu corpo, né? Não, isso é pra botar no ambiente, cara. Não, mas isso aqui que é o... É pra aplicar. Pra botar no corpo. O Flame é o aroma de sedução com cheiro... Pode ser borrifador. É verdade. Cheiro de... Bom, deixa pra lá. Ah, é legal aquela borrifada assim, né? E aí tu te bota embaixo. Aroma de lagosta. Nossa. Não é cheiro de lagosta morta, e sim de lagosta cozida, obviamente. Uma mistura do cheiro do mar, de carne de crustáceo e de manteiga. Dá pra borrifar na sua casa quando você estiver recebendo visita, mesmo que o prato principal seja lasanha congelada. O cheiro vai ser de comida francesa refinada. É chique. Gostei. Ô, Magnata, tu sabe que eu tô tentando vender aquele meu Landau, né? Que Landau que eu tenho. Mas ainda isso? Landau. É o meu Landau. Eu não tô conseguindo vender porque tá um cheiro lá no carro, cheiro, né? Cheiro de quê, pai? Cheiro de camarão. Que isso? Tu transportava camarão no Landau? Tá, é agricultura, né? Ele ia pra laguna e levava camarão. Eu pescava camarão, uns camarão, mas ao mesmo tempo tinha que entregar as ervas aromáticas. E aí tá um cheiro lá no carro de camarão com erva doce, Magnata. Tá difícil de vender. Finalmente, fragrância de DNA personalizada. Há uma empresa que fabrica perfumes com o seu próprio cheiro. A My DNA Fragrance acredita que ninguém tem o cheiro parecido. Então pega o DNA das pessoas e cria perfumes personalizados. Recentemente eles estão investindo em cheiros de celebridades como Marilyn Monroe e até mesmo Barack Obama. Que agonia tu não saber o teu cheiro, cara. Que agonia que dá isso. Como assim, bom ou ruim? Eu não sei tu o meu cheiro, né? Cheiro. Ninguém sabe o seu cara, próprio cheiro. Eu sei o meu cheiro. Não, não, não sabe, porque o verdadeiro cheiro da pessoa tá na nuca. Sabe o cheiro do teu perfume. É. E volta e meia um aroma assim que vem no teu suor. Dá pra mandar fazer um caninho, né? Com tanto dinheiro que a NASA gasta com bobagem, né? Tenta fazer um caninho que entrasse na narina e fosse até o seu próprio pescoço. Pra tu poder sentir o teu próprio cheiro. Uma cafungadinha em ti mesmo, né? Tem um cheiro bom também que é o de pele friccionada. Né? Pele friccionada. No ar. A pele, quando a pele fricciona sobre outra pele, sabe? Quando uma pele fica um cheiro de pele se roçando. Adoro. Ai, que delícia. Adoro. Cheiro de cheiro da pele. Né, Rodaquinha? Adoro. Ah, pois é. Vai daí. Tem aqui a diferença entre educar e ensinar, já que estamos falando em educação também. Numa escola pública, estava ocorrendo uma situação inusitada. Uma turma de meninas de 12 anos, que usava batom todos os dias, removia o excesso do batom beijando o espelho do banheiro no colégio. Aí o diretor estava bem aborrecido, porque o zelador todo dia tinha um trabalho enorme para limpar o tal espelho no final da aula. E, como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de batom. Todo dia era isso. Ele chegou a chamar a atenção dessas meninas por quase 2 meses e nada mudou. Acontecia todos os dias. Aí, um dia, o diretor juntou as meninas e o zelador do banheiro. Uhum. E explicou pacientemente como era complicado limpar aquele espelho todos os dias, todas aquelas marcas que elas faziam, pra ver se as gurias se comoviam, pobre do zelador, parar, né? Beijar o espelho. Depois de uma hora falando, as gurias com aquela cara de deboche, né? 12 anos, nem aí pro zelador. O diretor pediu, então, né, uma última atitude, pediu pro zelador demonstrar a dificuldade do trabalho que ele tinha para tirar o batom do espelho. O zelador imediatamente pegou um pano e, ao invés de colocar o pano no balde com o detergente, ele resolveu, na sua humilde inteligência, molhar no vaso sanitário o pano e passar no espelho. Nunca mais apareceu marca no espelho. E aí diz o e-mail aqui: há professores e há educadores. Muito abraço bom, pra todos. Quem mandou foi o Eduardo Gaspar de Floripa. Muito beijo, Eduardo. Oh, mais uma piadinha velha pra encerrar aqui. Piada velha do Porã pra encerrar aqui. Boteco do KG, você entra, bebe, vai embora e ele nem vê. Quem mandou foi a Luciana Buscher. Três trabalhadores de uma empresa de limpeza estão no andaime lavando os vidros de um grande edifício. De repente, um deles dá um gemido, vira-se pro outro e diz: meu, que dor de barriga, cara, a gente precisa descer, vamos descer. Ô, cara, tá louco, vai demorar a vida toda, meu. Ô, cara, tô me cagando, cara, não tô aguentando mais, meu. Não vai dar tempo de descer. Então faz o seguinte, meu, bate ali naquela janela ali, ó, pede pra senhora deixar você usar o banheiro. Já vou abrir. Então aí é assim que o cara faz, né? Assim que a senhora permite a sua entrada pela janela, ele voa pro banheiro lá, tá lá, tranquilão, fazendo suas necessidades, quando houve uma gritaria danada. Quando ele sai, vê que o andaime tinha quebrado e os dois amigos tinham se espatifado no chão. No dia seguinte, no velório, lá estão os amigos, as viúvas inconsoláveis, o cara acompanhado da esposa. Quando chega o dono da empresa onde trabalhavam, imediatamente todos fazem silêncio. O empresário começa o seu discurso dirigindo-se às viúvas. Dirigindo-se às viúvas, eu quis dizer. Sei que foi uma perda irreparável, mas posso pelo menos tentar aliviar tamanho sofrimento. Isso nunca aconteceu em nossa empresa, que sempre pensou na segurança dos funcionários. Eu me sinto muito triste e ajudarei em tudo que puder as viúvas. Muito bem, muito obrigado. Como sei que as senhoras pagam aluguel, darei uma casa para cada uma. Também sei que as senhoras dependem de ônibus, por isso darei um carro para cada uma. Bom, quanto ao estudo de seus filhos, não se preocupem mais, porque tudo será por conta da empresa até que terminem a faculdade. E, para finalizar, as senhoras receberão todos os meses R$3.000. O tererê, o tererê, o tererê. Para aquelas comprinhas da cesta básica, não é? A mulher do sobrevivente já meio, né, arrochada, assim, meio com raiva, não se contendo mais, belisca o marido e fala: e o bonitão lá, né, cagando. Manel, tá na hora de liberar aqui o... Dois toquezinhos. Fala, Manel. Ah, rapidinho, rapidinho, velha. Aqui, ó. Pessoal de Rio Grande vai receber Raimundo sexta-feira. Olha, agora, opa! Com promoção da Atlântida, vai ser no Centro Cultural com entrada só pela Buarque de Macedo ali. Com o Tico Santa Cruz no vocal? Eu acho que sim, antecipados mais baratos nos patrocinadores. Resposta, eu acho que sim. É que aqui não tá, seleção pré-vestibular e Moto Jeans Guanabara, compre lá o seu antecipado. Raimundos foi um dos grandes shows do Atlântida Festival. Bah, foi demais o show do Raimundos e sexta-feira agora em Rio Grande, promoção exclusiva da Atlântida. E sábado tem balada do Pretinho no Cerâmica de Gravataí. Pela primeira vez em Gravataí. E o primeiro lote de ingressos já esgotado, ó. Exatamente, o primeiro lote já esgotou, o segundo lote tá a R$20, ingressos limitados, então corra até a Win Sports, só a Win Sports de Gravataí, não adianta procurar nas outras Win Sports, a balada é em Gravataí, portanto os ingressos estão à venda na Win de Gravataí. Também na The Surf de Gravataí, no Arena e no Cerâmica. R$20, o novo lote de ingressos, aliás, lote limitado. E tem camarote a R$40 com copa e banheiros exclusivos. Hoje, durante a tarde aqui pra Atlântida Porto Alegre, a gente vai estar liberando muitos ingressos pra Balada do Pretinho pela primeira vez em Gravataí, no Cerâmica. É nóis. Tá na hora de ouvir o trote de hoje do Duda Garbi, o cabelo no espaguete. Voltamos logo mais às 6. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Rede Atlântida apresenta... Cabelo no Espaguete! No episódio de hoje, Aldo convida uma Miss para desfilar na festa do porco em Teutônia. Alô, quem fala? Que é Aldo, secretário de turismo de Teutônia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tu é a rainha da São Leopoldo Fest, não é? Sim. Então, a gente tá querendo te convidar para participar da escolha da rainha da festa do porco em Teutônia. Ah, legal, só que tem que... Qual seria a data? Bom, a daqui a mais ou menos duas semanas. Se a gente é secretária de turismo, assim, a gente quer colocar mulheres bonitas aqui na cidade. Então a gente vai fazer uma eleição pra festa do porco. Mas o nosso concurso é mais tranquilo, assim, não precisa ser tão bonita como as outras. A gente vai fazer, assim, sente fantasia as candidatas de suíno e faz ela lutar no chiqueiro. Quem ganhar é a rainha do porco. Não, mas agora eu não posso, o São Leopoldo Fest já tá começando. Mas tu ainda é a rainha do São Leopoldo Fest? Sou. Mas a gente ouviu falar que a Thalita Silver ganhou. Não, ela é a primeira princesa. Não, ela passou a rainha. A gente quer te convidar porque tu é um símbolo da cidade do São Leopoldo. Mas como tu perdeu, não é mais a rainha, a gente quer que tu venha pra Teutônia. Não, mas faz assim, então, ó. Tu fala com o Bica, que ele que é o nosso responsável. Daí tu vê como é que tá a nossa agenda e vê se eu tenho a possibilidade de ir participar. Tem uma por ti, tudo bem. Ah, participo? Não tem problema. Não. Ai, que bom. Só depende da data. Sim, daqui a duas semanas. Não, mas aqui eu já te falei, daqui a duas semanas tem a São Leopoldo Fest, onde eu sou a rainha e eu vou pra lá. Mas disseram que tu não é mais a rainha, tá linda a rainha. Ai, Jesus, não, então te falaram errado, então, te passaram informação errada. Ah, meu pai, sou só um pouquinho falar com o meu assessor aqui. Tá. Tá falando errado aqui? Ela? Não. Não, não é mais ela? Não, não é mais. Alô? Oi. Olha, Sandra, ele disse que é, não é mais. Agora é Thalita. Ah, mas nem eu tô sabendo disso, então. Não, sei não como, te avisaram. Então. Não me avisaram. Alessandra, olha só. Desculpa, a gente tendo que te ligar em primeira mão pra avisar que tu não é mais a rainha da São Leopoldo Fest. A gente fica triste de dar essa notícia, mas em compensação tem uma notícia boa. Tu vai participar da festa do porco de Teutônia. Então tá. Com quem que a gente fala assim pra trazer? Eu não sei, a prefeitura de Teutônia não tem um carro pra buscar as candidatas? Claro que tem, mas tem que dar um endereço. Daí como é que eu vou estar te passando? O máximo que eu faço é te deixar o meu e-mail. A gente vai pegar então. Tá, anota aí então. Sim. Ponto classic. Saúde. Oi. Alessandra, a gente tem assim muito feliz aqui, a cidade de Teutônia te espera, né, pra concorrer à na festa do porco. A gente espera que tu fique assim muito bonita, assim dentro da fantasia, e que concorra com as outras 14 candidatas a uma vaga, a rainha da festa do porco. Tá, tá bom. Alessandra, antes da gente desligar, a gente queria dizer que isso é uma brincadeira, né? Não, não acredito. Sim, parabéns, participou do cabelo no espaguete. Jura? Sério? Sim. Tá bom, Alessandra, obrigado assim por tudo que tu fez, a gente te espera aqui vestida de porquinho. Tá bom, acho que eu vou ficar, vai me cair bem a fantasia. Eu tenho certeza, tchau, um beijo. Tchau, um beijo.